Se uma voz está falando ao teu ouvido, acabou e tudo está perdido. Não acredite, pois Deus é contigo. Clama com fé que Ele vem te socorrer. Ele é especialista em impossíveis. Coloca entre os grandes o menor. Pois um caco só de telha Deus faz tudo. Exalta aquele que está no pó. Especialista em impossíveis. Coloca entre os grandes o menor. Pois um caco só de telha Deus faz tudo. E exalta